reportará a curta final Bravo de Lendas. O XM é 355, vai para o lado 20, controle 120, décima 8. 208, XM é 355, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, eu tenho 3.000 da presente com curva pela esquerda, quanto a volta de 90. Eu gosto do seu leito. Controle, XM63, 5.10, 2, Gilberto. O canal é 3.55, contato com o Bernardo, a colagem, se você quiser sair da torre 1, a transição módica para o nível 3.000. Tá bom. Guardado o ponto, espera, temos um tráfego adicional na final da onda 7. O tráfego encontra-se a 3 milhas do pouso. Fim de procurar remeteu aos 2-3. Mantenha a indústria remetida, aguardar a autorização para ingressar no circuito da onda 7. O circuito será padrão, com curvas à esquerda. Gente, mantendo esse decolagem, ainda aguardando para o circuito padrão, Bravo de Lendas. Está se atingindo a linha do litoral. Gente, Bravo de Lendas está sobre o litoral no momento. Bem, curva à esquerda, perna do vento da 17 autorizada. Temos um tráfego na final da 17. O tráfego encontra-se a aproximadamente 3 milhas da cabeceira 17. É forte visão. Gente, o tráfego vai manter a perna do vento da 17. O Bravo de Lendas vai acusar quando visual. 7. Qual é a sua novembro? Sua novembro. Pouso autorizado na 17. O vento é 180 graus, 079. informo o tráfego a 1000 pés na perna 200 da 17. Perna 200 padrão, ok? No circuito padrão, o tráfego irá cruzar a sua esquerda. 90 padrão, com tráfego, por favor, cuidado. Autorizado girar a base e aguarde autorização de pouso. Gira a base e aguarda autorização para pouso completo, Bravo do Índio. Sul novembro no solo aos 2D, se der condições, libere a esquerda na Quebec e mantenha o ponto espera da Quebec, aguardando para o cruzamento da 17. Bravo Kilo Índia, o vento é 190 graus 079, pouso autorizado 17. Pouso autorizado 17, Bravo Kilo Índia. Mike é Zulu, prossiga. Mike é Zulu, Cruzeiro 507, faltando o Brasil de Iguaçu, Coroa do Farol de Itapuã. Gente, reporte na lateral do Farol de Itapuã, Mike X Blue. Vou reportar lá, eu estou no Farol. Catilu, curve à esquerda, cruze a final da 1-0, aguardando o vale pela direita. Curvou na esquerda, cruzará a final da 1-0 e aguardará para virar o vale. 7 litros, Catilu. Lua até Lima. Autorizado, decolada a 17, vento 190 graus, 8 metros. Lima, decolada aos 3-2, ingresse no corredor forte, reporte passando a final da pista 2-8. Reportar na pista, no corredor forte, reportar na final da 2-8. Estou autorizado a girar a base, para final da 1-7. Girando base, cruzará final, vai ter tudo. Checo Zulu, avistado, pouso autorizado. 1-7, o vento é 190 graus, 079. Zulu ciente, pouso autorizado para o Zulu, com bastante recado. Papatavo Zulu, Hotel Lima, chame o controle. 20.8, controle Salvador, seguindo a linha do litoral. Fora o controle na 1-0-8, grato. Muito boa tarde, é o Papa Tanguru, Lota Lima. Está batendo 1.006 pelo corredor forte. Tango Zulu, Hotel Lima, mantenha regras de voos visuais, registro 07, corredor forte, aguarde e subida para o nível 0. Lata libera a foto do recurso, Hotel Lima. Volume 20, utilizado a diário, mantém o sistema 0. Ali mantendo 0, volume 20. Completa de 180 graus, 07 nós. Aliado está pronto, voo. Romeu 20, qual o tráfego no meu país no setor norte, está fechando o campo via corredor forte, comprou nordeste. Está um no meu país, aproximadamente agora 3 milhas do eixo de decolagem. Não interfere com a sua decolagem. Tem livre decolagem cristão 0, vento 170 graus, medo de nós. Existe a decolagem com o Romeu 20. Solo aos 37, livre à direita para o pátio 4, estacionar frequência livre, boa tarde. Boa tarde, está 3145, espera pronto. Está 3145, boa tarde, livre, alinhar e manter, pista 0. Alinhar e manter, não, 0, está 3145. Aciona a identificação, definiu chegada ao médio ano para o nível de voo 050. Bruno 620, decolado às 38, chama o controle agora no 20, 218, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Lima, autorizado a voar direto de China, aguardando subida. Aí o voar direto de China, aguardando liberação para o futuro do programa, que você está fazendo lá. Controle Salvador, voo 620, subindo 370, boa tarde. Bruno 620, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para nível de voo 370. Via PUCA 370, voo 620. Contato Bruno Hotel Lima, autorizado nível de voo 055. Assim que possível, o chamado de pouso. Lima, pouso ao 20... 230. Lima, está Lima, ciente, pouso 2023 e o ingresso em Aracaju. Aciona a identificação, deixa a gente chegar da mais de ano para o nível 060. Bruno, está no início, vai, graças a Deus. Caracaju, mais 23 minutos. Hotel Lima, então confirmando, ingresso na caixa 2003, depois 2023. Sim. 3145, decolar 240, chama o controle, agora 120, décima 8, boa viagem. 308, por favor, obrigado. Salvador, ótimo, tá? 345, decolou não, são uma não. Entrando no 45, completo o radar na decolagem, subitário nível de 1340, voa livre. Voador, lembra, 345, muito obrigado. Na minha 2-0, mantenha chegada ao número 2. Santa Lima 76, aciona a identificação, depois de chegada boa mais de 1 para o nível de 1070. Controle 1207, boa viagem. 08, Santander 367, boa. Controle, boa tarde, Santander 367. São 3367, contato radar na decolagem, cruza para o nível de voo 360, após 2007, voo Leda. 360, após 2000, Leda, Santander. Bravo, estamos centro Recife, frequência 1.2685, alterna 1.2545. 2685 e 1.2545, gol. Azul 4206, adulto para 2007, destino 097, autorizado ILSS3, eu posso estabilizar. 2007-2000, autorizado ILSS3, eu posso estabilizar, 4206. Número 45, chamo centro Recife, frequência 1.28.35, alterna 1.23.8. 1.23.3, obrigado, Brás. Centro 3676, reduza para 2.209. 2.209. Oxenar 6210, desça para 3.100, reduza no 0.07. Mandando em 1.0, cancelado as restrições. Como 869, aciona a identificação. Deu o setor no vídeo 190, chegada bom. Boa tarde, Azul 9023, informação do aciona a identificação. Deu o para 4.000 pés, registro no 07. 869, reduza para 2309. 3676, você está no vídeo com 050. 1869, vou para contar o seu consenso, curva direita, proa 240. e iniciar radial 220 Salvador. Janeiro 6314, contato radar na decolagem, subavia saída Momo para o nível de voo 340. Momo 340, 6314. Janeiro 6210, vista para 2000 pés, autorizado em alerta estranha, passa estabilizado. 2000, autorizado, estabilizado, 6210. 1869, vista para nível de voo 170. 1869, informação de tráfego 11 horas 3 milhas, rumo sudoeste, está com o número de voo 160, é 1 ATR 72. 4206 estabilizado. 5206, chamação de frequência 118, 395. 95, boa. 3076, desça para 3 mil pés, ajuste no 07. 3107, desce direto ou mantém a estreitada? 3076, cancelado, registro 7. Cancelado, direto, 07, 07, 07. 0107, pós autorizado no 0 azul, 4206. 869, curva esquerda para o AB, 30, limite permanece. 1869, autorizado, nível de voo 050. Manter o terceiro saída. 3367, chamo centro Recife, frequência 1-2-8, decimal 35, alterna 1-2-3, decimal 8. 2-8-3-5, 1-2-3-8, tá? 3-3-6-7, boa tarde. Zero, acionando a identificação, desça a via chegada por média no parâmetro de voo 060, não será possível entrar até o número 5 na aproximação. Reduza para 2509. Inicialmente 2509. Zero, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 3076, desce para 2010, autorizado em LSX3, parte estabilizada. Parte estabilizada, 3076. Informação de pista livre, registro 1107. Deixa eu aguardar. Beleza. 1406, sala 55, direita 1209, essa nave. 209, gato, boa, 4206.

394, aciona a identificação, dessa vez chegada por mais de ano para o nível de voo 060. Para 2 anos 09, 2 para 3 mil pés, e justo no 07. 2 anos 0, 3 mil pés, 0 7, 8 a 9. 6676, chame o solo agora no 21.9, o solo 01. Tango Zulu Hotel Lima, serviço radar encerrado, 3 milhas para a posição Conde, chama o controlador até a gente, frequência 120, decimal 3. Zulu 869, vista para 2 mil pés, autorizado ILS, que tinha um repasso estabilizado. 2 mil, autorizado ILS, repasso estabilizado, 809. Centro Zulu 90, vista para 3 mil pés, início no 097. Salvador, boa tarde, azul 9023 e LS 7. Azul 9023, autorizado para uso pista 10, vento 180 graus, 08 nós, ajuste ao cinto 10, 17. 10, 17, pouso autorizado 10, azul 9023. Aproximadamente a 2 milhas da cabeceira 10, ok? Tá certo, boa noite, tá nóis. 3894, deixa para 2000 pés, aí chama 017, autorizado em Alerta Extreme, partida blindada. Está confirmando a altitude? 2000. 2017, pode confirmar. 3294. Três no sol, 07, libera a direita, agilizando, chama o sol 1219. Agilizando, livrando agora, eco 219, obrigado, até mais. Salvador Torre, Altan 3190, boa tarde. Altan 3190, boa tarde. Ajuste ao time 1097, aguarde informação de pista livre. 1097, aguardando a pista livre, está agora a 2 milhas do Terra. Boa noite, 69, solo 09, 121, deixa eu falar agora. 69, boa. 3190, autorizando pouso, costuma 0, vento 180 graus, 089. 3190, tem livre pouso, 90. 190 no céu, 12, vai livrar, 12, 19. 4.100, ajuste no 020. Questão, ajuste no 018. Negativo, tem percepção do local de trabalho. 394, o sinal completo do sinal elétrico, chama 2.1, sinal 95. 18.95, interceptando o localizador, certo? 3894. 3894, no 017, 121, 9 agora. 129, obrigado por trabalhar com a 3894.